Wanna play the loops, the loop. Me, I want a hula hoop. We can hardly stand awake. Please, Christmas, don't be late. Acabou? Você nunca tinha ouvido? Não. Deus do céu. E aí, beleza? Eu sou o Guga e você tá ouvindo o GugaCast. Aqui comigo, o meu amigo, direto de Mococa, The Mococa Man. Olá, personas! Caco Rainha aqui. Cara, é muito bizarro, porque essa semana, não se lembra se foi essa semana ou se foi na semana passada, um monte de gente apareceu no meu Twitter falando, ah, eu também sou de Mococa, ah, eu conheço Mococa, e mandando foto, em Mococa, sabe? Um monte de quantas pessoas? Umas 4 pessoas. Uau, porra, não. É um monte de gente. Não, 4% da população de Mococa. Não é um vilarejo, é uma cidade de 80 mil pessoas. Inclusive, o objetivo é que a audiência do GugaCast seja maior do que Mococa. São 80 mil pessoas? 80 mil pessoas. Então já é. Já é? A gente já passou Mococa algumas vezes aí. Caraca, velho. Cara, pra pensar. Para um segundo e pensa. É como se fosse Mococa e como é que é o nome da cidade do lado? Tem Casa Branca, tem São José do Rio Pardo. Casa Branca, você falou da outra vez, que é a rivalidade. Casa Branca. É como se fosse Mococa Casa Branca, mais Casa Branca, né? É. Como se você tivesse feito um show pra Mococa inteira. Nossa, que estranho. Agora, quer saber uma coisa legal? A gente vendeu algumas camisetas Mococa Man. Sério? Sério. A história tá se espalhando. Cara, com o tempo eu passo o Rogério Cardoso. Se você quiser, você também pode comprar a sua lá em mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Procura lá Mococa Man. Tem de todos os tamanhos o super-herói de Mococa. Exatamente. E, Guga, você sabe o que a gente vai fazer nesse episódio? Não faço a menor ideia. Eu sei que a gente vai ter uma coletânea. Exatamente. Mais uma coletânea para vocês, dessa vez uma coletânea dos melhores momentos musicais. Então a gente vai ter aí Jota Quest, Zé Ramalho, músicas academicamente corretas, alguma das nossas leituras de poesias, afinal de contas também faz parte ali. Você sabe que eu tenho uma banda de covers, né? Sim. Uma banda de fim de semana, assim. E agora a gente tá tocando covers do Jota Quest. É claro que vocês estão. Pô, é demais, cara. É muito bom. Eu só não consigo cantar, né? Porque o cara canta demais, mas é muito legal de tocar. É muito legal de tocar o baixo. O Rogério Flauzino, você precisa ter uma malemolência na voz que são poucos os humanos que conseguem atingir, né? Eu sei que parece que a gente tá sacaneando o cara, mas o cara realmente canta bem. Não, cara. Mas ele realmente... aquele que me dê amor, ele faz, tipo, né? Tem um negócio ali, amor... Não, tem um anasalado ali, né? Que me dê amor... Não é fácil de conseguir isso, cara. O cara treinou. Exatamente. Eles vão gravar com a gente. Puta merda. A gente tá tocando Na Moral. Na Moral. Na Moral. Só Na Moral. Sabe qual é? Nossa, sei. Caraca. Mas, Caio, a gente precisa falar do Grupo Secreto, cara, e do PicPay. Então, aproveitando que este é um programa musical, eu gastei um bom tempo do meu final de semana preparando uma surpresa, tanto para o pessoal do PicPay, quanto para os nossos ouvintes. Então agora, todo mundo dá aquela baixada na calça, escolhe uma camiseta um pouco mais longa do que o normal e se liga aí no rap do PicPay. Que ele apresenta o meu amigo PicPay, um aplicativo esperto acima dele, ninguém tem. Se gostar do GugaCast, vem comigo sem caô. Vira então um assinante, entra na bolha do amor. Conteúdo exclusivo todo dia, santo dia, pá de episódio novo para a sua companhia. GugaCast.com/assine, lá tá tudo explicado, se quiser que te ensine. Se você também faz seu próprio conteúdo, PicPay tá aí contigo, assinaturas, vem com tudo. Infelizmente a URL na rima não encaixou, essa frase ficou merda, o rap não funcionou. E finalizando o show, se não Guga intervém, Vem pra bolha, você também! É que eu não conseguia, eu não ia conseguir, tipo, sei lá, desenroscar o microfone, mas eu queria demais, depois da música, fazer um drop the mic, tá ligado? Fechamos, então? Temos um programa? Temos um programa, bora para a compilação. Porra, sensacional, cara. Antes da gente chegar na história, como sempre, antes da história, a gente faz uma brincadeira aqui. É, e eu vou trazer um novo quadro. Eu não dei um nome pra ele ainda, mas eu vou chamar ele por enquanto de Como Fazer. E hoje, você vai gostar muito desse quadro, Gino, porque você é um guitarrista de altíssima qualidade. E hoje o quadro é Como Fazer uma Música do Jota Quest. Excelente, maravilhoso. Porque no último programa, quando o Rafael tava fazendo a belíssima análise dele da letra do É Isso Aí, onde ele revelou o paradoxo Carol Seu Jorge. Na verdade era o paradoxo Carol Saramago. É verdade, Carol Saramago. Bom, em algum momento nessa análise, o Rafael falou sobre o estilo Jota Quest de compor. E aí, cara, eu fui estudar isso. Eu resolvi estudar, porque se tem um estilo, eu quero saber ele. Eu queria ter a certeza de que existe, de fato, um estilo Jota Quest de compor, se o Rafael não estava se confundindo. E, como sempre, o Rafael estava certo. E existe um estilo, e eu descobri mais. Eu craqueei o estilo. Eu craqueei a fórmula do Jota Quest de fazer música. E eu vou ensinar ela pra vocês aqui. É, eu não sei se o pessoal do Jota Quest vai ficar feliz ou triste comigo de eu revelar o segredo deles assim, mas eu acho que tava na hora, de qualquer maneira, né? Bom, então vamos lá. A gente não tá falando mal do Jota Quest. De jeito nenhum. Quem é fã do Jota Quest, quem dança... Não, quem é fã do Jota Quest só vai ficar mais fã agora, porque é genial. Isso. Tá? Então, são três passos, ok? O primeiro passo é o seguinte, eles narram o que está rolando na hora na vida deles. É isso. A música, sentou pra escrever uma música, escreve o que tá acontecendo ao seu redor, agora, entendeu? Quer ver um exemplo? Ó, Sempre Assim, uma música chamada Sempre Assim, ó. Ela é assim, ó. 7:15 eu acordo e começo a me lembrar do que ainda não me esqueci, do que eu tenho pra falar. É isso, acordou e começou a escrever a letra, entendeu? E aí ele escreve a letra sobre... Ele escrevendo a letra, sobre o que ele se lembrou pra pôr na letra. E aí, isso é a música, sacou? Saquei. É genial, se você pensar bem. Quer ver um outro exemplo? É uma música mais lentinha, é uma balada chamada Só Hoje. Vou mostrar. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal. Reparou que é isso, ele pensou numa coisa, ele ligou pra alguém e falou assim, ó, hoje o que vai rolar é isso. É tão só isso que não tem nenhuma rima e não tem nenhuma métrica. Não, de jeito nenhum. Porque ele fala, hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal, ao. Ele podia ter botado outra palavra, mas ele não quis. Né? É, porque esse é o estilo. Esse é o estilo, você sai escrevendo, não tem duas vezes. Você começa a escrever, você escreve uma vez só. Você começa a escrever, terminou, a música tá pronta. Vamos embora. Todo mundo vai embora. Tem uma genialidade porque ele anula completamente a possibilidade do bloqueio criativo, né? Porque não é que ele fala assim, putz, eu escrevi, mas não rima. Ou, putz, eu escrevi, mas não sei. Não, mas eu preciso escrever alguma coisa. Não, ele simplesmente ele sente, escreve e tá pronto. É, eu acho, inclusive, que essa música... Não tem drama. Eu acho que essa música é sobre ele comprar um colchão novo. Porque ele pensa assim, putz, eu preciso comprar, nem que seja só pra levar pra casa. Entendeu? Agora o segundo passo. Não, peraí. Antes de sair pro segundo passo, queria fazer um comentário sobre essa genialidade que o Gino comentou de não precisar rimar. Isso poupa ele de algumas vergonhas. Por exemplo, aquela música do Kid Abelha, fala assim, fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada. Com jeito de virada. Tinha tanta rima pra madrugada, mas o cara escolheu essa porque tinha que rimar. É. Se fosse o Jota Quest, ele ia colocar qualquer coisa. Tipo, fazer amor de madrugada e depois sair pra beber água. E tanto faz. Verdade. Inclusive, o Latino melhor. Sofreu com isso também. O Latino tem a música dele que ele fala amor de pizza aonde bate fixa. Não, mas pra foi genial. Pra poder remar com pizza, ele teve que ir pra fixa. E é difícil, né? Porque realmente... Não, mas aí foi genial. São poucas opções, né? Aí ele trabalhou a palavra como um ourives. Foi. Posso ir pro segundo passo? Vamos lá. Segundo passo é que a música tem que ter um lance de amor. E às vezes, eu sei que ele não curte muito rima, mas às vezes amor rima com flor. Mas sempre tem que ter um lance de amor, entendeu? Agora, eu vou mostrar aqui uma música que chama O Que Eu Também Não Entendo, que mostra ele fazendo exatamente o que a gente falou antes, só que agora sobre amor, entendeu? Ó, vou tocar pra vocês. Essa não é mais uma carta de amor. são pensamentos soltos, traduzidos em palavras, para que você possa entender o que eu também não entendo. Cara, sério, faz uma carta de amor aí, tipo, é o trabalho dele. Escreve a carta de amor e não uma música sobre você não fazer uma carta de amor, certo? Mas essa é a genialidade. Ele pensou, preciso fazer uma carta de amor. Vou escrever uma letra sobre esse momento agora, que é eu precisando fazer uma carta de amor. E aí ele não faz a carta. E de novo, se você pensar bem, é genial. Essa é a disruptura que ele traz pra música pop, entendeu? Ele entrou na mente das pessoas desse jeito. Exato. Eram três passos, né? Primeiro, falar o que tá acontecendo ao redor. Segundo, colocar umas coisas de amor. Terceiro, falar umas paradas de natureza. Sempre tem que ter um lance da natureza. Cara, eles são mineiros, eles têm que trazer o bucolismo, a tradição arcadista mineira, entendeu? O Jerry Urban, né? É, então. Locos a menos. Exato. Olha só. Olha, por exemplo, nessa música que chama O Sol. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Sacou? O sol. E aí, por incrível que pareça, eles têm uma outra música chamada O Vento. Ouve aqui, ó. Bucólico. É, olha só. O vento traz você de novo. O vento traz meu mundo novo. É um lance meio Edmota, sacou? Cara, Inutilia Truncati, isso aí. O que, que é isso? Um termo latim. Que prega simplicidade, assim como Locus Amenus, Fugere Urbem, são todas coisas, expressões do arcadismo. Então, Inutilia Truncati quer dizer cortar o inútil. Então, e você vai ver que você tá certo. É legal quando a gente vai percebendo, né, como o negócio funciona. Você tá certo, porque eu vou chegar aqui no ápice da obra do Jota Quest, que é a música Fácil. Fácil é quando ele finalmente fala sobre, de fato, fazer uma música, entendeu? Que é o que eles fizeram ao longo desses 20 anos, dando a fórmula pra gente. Olha só, a música é sobre fazer uma música, olha isso. Falar é complicado, quero uma canção. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar junto. E olha só, essa música é a mesma do sol, quer ver? Ó? E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Eles pegaram a música do sol e fizeram. Palmas, cara. Você quebrou o código do Jota Quest. Não só eu quebrei o código do Jota Quest, Rafael e Gino. Como eu fiz, agora que eu sei, eu fiz a minha própria música do Jota Quest. Eu não vou fingir aqui que eu fiz agora, eu fiz um pouquinho antes do programa. Mas eu juro por tudo que eu fiz em 2 minutos. Ótimo. Tá, e eu vou cantar ela pra vocês agora, tá bom? E já explicando, eu vou cantar como um exemplo, é um tutorial, um template de como fazer a música do Jota Quest, ok? Vamos lá. Ok. Então, primeiro, então vamos falar sobre ele acordando e vivendo, ok? Hoje eu acordei e fui no banheiro. Assuei o nariz e escovei os dentes com Colgate. Certo? É. Depois eu passei no banco pra sacar um dinheiro. Fui no Detran e resolvi umas paradas chatas. Porque, tipo, é sobre cotidianos, ok? Excelente. Só que agora que a gente... Ele foi no Detran, tem que falar sobre o Detran. Exato. Foi maravilhoso, não, porque uma hora você... Não pode mudar. Uma hora você fingiu que ia começar a rimar as coisas, mas aí você voltou e parou de rimar. Não pode rimar, não, foi sem querer a rima. Aí, mas agora a gente tem que trazer o amor. Umas paradas chatas, mas você não estava lá comigo. Vamos trazer a natureza? Como o sol que estava comigo o tempo todo, como o vento. Estava comigo o tempo todo. Vamos trazer o cotidiano de novo. Como o meu telefone estava lá comigo o tempo todo. Genial. Sacou? A música chama o tempo todo? Pode ser, pode ser. Você pode dar um nome aqui. Acabamos de batizar a música. Agora a gente tem que voltar pra fórmula, pra fixar. Hoje eu almocei frango com batata frita e comi uma salada de frutas que estava inclusa no preço. Agora vamos trazer o amor de volta. Vamos concluir o amor. Mas você comeu outra coisa com batata frita porque não estava lá comigo. pra dividir o frango. Agora trazer o amor. Do amor. Do amor que vale tudo. O que vem agora? Como o sol. A natureza. Estava comigo o tempo todo. Estava comigo o tempo todo, como o meu telefone, que estava comigo o tempo todo. Agora a gente tá acabando, vem o solo de guitarra, mas a gente pode, tipo, estender o refrão mais um tempinho e colocar outras coisas, assim, pra ficar mais emocionante. Como a chuva, que estava comigo o tempo todo, como o Arnaldo. É um amigo meu, você não conhece não. O tempo todo, como o frango. Estava comigo o tempo todo, como o nosso amor. Estava lá comigo o tempo todo. Parabéns, é brilhante. Espetacular. Sacou? Eu acho que agora o único problema é o seu telefone não parar de tocar com bandas querendo alavancar a carreira pop. Não precisa, cara. Através desse formato. Porque, não precisa, porque a fórmula tá aqui, cara. Você pode fazer, você mesmo. Sim. Essa é a minha contribuição pro mundo da música pop. O Rogério Claudino vai te mandar um bilhete só com duas palavras. Vai morrer. Não, de jeito nenhum, cara. Eles queriam que eu fizesse isso e eu tenho certeza que eles estão felizes agora, nesse momento. Rafael, o que nós temos hoje, cara? Então, cara, assim, eu tenho duas filhas. Eu tenho uma filha de 8 anos, uma filha de 3 anos. E quando a primeira filha nasceu, uma das atividades mais legais que tem de fazer com uma criança é você cantar com ela, né? Você canta, bate palma e tal, é sempre divertido. Elas aprendem algumas musiquinhas, elas fazem isso na escola também, mas você faz em casa e é muito legal. E aí uma coisa começou a me incomodar. Eu percebi que muitas das músicas, na verdade, deseducavam minha filha. Uhum. E eu ficava preocupado, sabe? Porque eu queria que ela aprendesse as coisas corretas e não como a gente que aprendeu que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil sem querer e aí depois, 1000 anos depois, alguém chega e fala, não, foi de propósito. E aí você tem que ficar reaprendendo as coisas. Eu queria que ela aprendesse de uma vez as coisas corretas. Então eu fiz algumas versões, aproveitei as melodias que são super fofas e fiz letras melhores ou letras mais corretas, né? Pra ela aprender de uma vez a coisa certa. É. Antes de você continuar, cara, eu vou só fazer um comentário aqui. Como um bom pai, você vai estar eternamente preocupado com que ela aprenda corretamente. Nosso objetivo é fazer canções academicamente corretas. Eu fiz junto com o Rafael, são canções que a gente compôs em conjunto, e a gente vai cantar aqui pra vocês agora, certo? Certo, vamos lá. Vamos cantar. Essa é uma música do Rafael, essa é uma letra do Rafael, foi a letra que inspirou todo esse álbum que a gente tá compondo, certo? Rafael, você canta comigo? Vamos lá. Tá bom, eu começo aqui e você vai junto. Caranguejo não é peixe, caranguejo é um crustáceo. Caranguejo só é peixe comparado a um cetáceo. Cara, eu sei que eu tô interrompendo vocês, mas eu até hoje canto pra minha filha desse jeito, porque o Rafael me ensinou isso quando a gente viajou pra Paraty. Demais. E minha filha não tinha nascido ainda, então quando ela nasceu eu cantava exatamente assim pra ela. Porra, cara, que orgulho. É. É, a única questão é que a gente tá sendo relevante aqui, porque ele não é peixe nem comparado a um cetáceo. É. Mas é que a gente tá. É pra não ir muito forte, entendeu? A questão de comparar um peixe a um cetáceo é que além de você aprender o que é um cetáceo, você cria uma nova. Um novo ramo da biologia que é a comparação entre as espécies, né? Então, assim, um cetáceo comparado a um crustáceo, será que ele é mais um peixe ou mais um mamífero? Talvez ele seja um peixe. É uma boa colocação. É, mas nessa fase aí sua filha tá mais preocupada em saber o que que é um caranguejo. É. Nem a imagem do caranguejo ela tem na cabeça. Então, na próxima... Tem uma parte que é importante, que é aquela parte que fala palma, palma, palma, pé, pé, pé, roda, roda, roda, caranguejo é um crustáceo. E aí fica tudo mais claro. É, porque aí fica bem claro que caranguejo é um crustáceo. Isso. Agora, a gente não pode ficar, a gente não precisa ficar só no campo da biologia, a gente pode avançar para questões de saúde pública, que a gente está trazendo uma educação de fato para a vida aqui, certo? Claro. Que é como nessa na próxima música, que é assim. O sapo não lava o pé, por isso ele tem micose. Se chegar aos centros urbanos, pode ser caso de zoonose. Muito bom. Só que vocês deveriam fazer alguma coisa que ao invés de pé seja pata. Sapo não tem pé. Já que é pra educar. É, ok. É, a gente tem que ir devagar, né? Tem que ir aos poucos. Tá certo. É, uma coisa que é legal é que a gente tem que entender que os biologia e saúde têm uma relação direta com a medicina, né? Porque, e os animais, eles são sempre um bom começo pra gente explicar como a medicina funciona. E daí vem a próxima música. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Com aparelhos recirculatórios, com aparelhos recirculatórios que só podem ser usados em casos de cirurgia. Nesses casos, o peixinho fica sob anestesia. É melhor que o original. E daí, a gente vai mais além aqui e sair das ciências biológicas e ir para as ciências sociais. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três indivíduos, quatro, cinco, seis indivíduos, sete, oito, nove indivíduos, dez numa sociedade. Iam vivendo em estado de natureza quando o conflito se apresentou. Um dos indivíduos propôs um pacto e o estado se formou. É isso. Agora a gente preparou um negócio especial aqui. Já tá preparado há um tempo, mas a gente quis esperar o Higino estar com a gente. A gente percebeu que um dos grandes momentos da música popular mundial foi quando Zé Ramalho fez a sua brilhante versão de Knockin' on Heaven's Door. Alguém discorda ou não? Jamais. Porque ele manteve a letra original, tipo, não tô nem aí pras rimas, não tô nem aí pra... Até porque a música não tem muita rima, né? É. Ele simplesmente manteve a música do jeito que tava. E foi brilhante, cara. Sem contar o maravilhoso refrão, bate, bate, bate na porta do céu. Que, cara, ninguém seria capaz de uma tradução mais precisa. Não. Teve uma época da minha vida que eu viajava muito pro Rio de Janeiro. Fazia muito ponte aérea. São Paulo, Rio, Rio, São Paulo. E eu tinha uma hashtag que eu mesmo criei, só eu usei na vida, que era voo do Rio sempre tem celebridade. Porque sempre tem. Toda vez que pega um voo de São Paulo pro Rio de Janeiro, alguma celebridade vai ter no avião. São os pokémons, né? É, tipo isso. Não, e assim, eu sou ruim, deve ter muito mais do que eu já vi, porque como eu não assisto novela, coisa assim, eu acabo não reconhecendo, eu só reconheço as celebridades de antigamente, assim, tipo Lima Duarte, sabe? Mais uma vez eu vi o Léo Jaime, e uma vez, cara, eu vi o Zé Ramalho, eu entrei no mesmo voo que o Zé Ramalho. E aí eu pude publicar o melhor tweet da minha vida, que foi: estou no mesmo voo que o Zé Ramalho, hashtag bate, bate, bate na porta do céu. Parabéns. E aí, por conta disso, a gente resolveu pensar, e se... E se o Zé Ramalho fizesse mais versões de músicas em inglês? Como elas ficariam? E se ele se empolgasse, né? E daí veio essa nossa ideia desse quadro, que é versões Zé Ramalho. A gente pega uma música e faz a versão do Zé Ramalho dessa música. Só que tem um problema enorme nessa história. Eu não sei imitar o Zé Ramalho. Eu achei que ia ser fácil, peguei o violão, puto, vai ficar muito engraçado. E não fica, porque eu não chego nem perto de saber imitar o Zé Ramalho. Tenta aí, mostra pra gente como é que seria o seu Zé Ramalho. A primeira música que eu tentei tocar com ele era essa aqui, ó. Alô? Oi? Sou eu. Entendeu? Essa seria Hello, da Adele. Entendi. É, só que... E aí eu fiquei pensando, como seria o... Eu achei que você estava checando o áudio. Então, como, como seria o alô do Zé Ramalho? Seria tipo assim, alô? Eu acho que na verdade seria um alô sem esperança, assim. Como é? Sabe? Faz aí. Alô? Sabe, meio... Ele já fala o alô chorando, assim, sabe? O Zé Ramalho, ele coloca uma emoção exagerada, né? E eu acho que o sou eu seria tipo conclusão de verso de poesia, assim: alô, sou eu. Alô, sou eu. Aí não precisa ir mais longe. É tipo isso. Você acha que você consegue fazer o resto? Cara, talvez consiga. Alô, sou eu. Eu estava imaginando, depois de todos esses anos, você gostaria de me encontrar. péssima a imitação, é muito ruim. Fiquei chateado com a imitação durante a imitação. Não, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Muito bom. Outra música que a gente pensou em fazer pra versão Zé Ramalho foi, tipo, All About the Bass. Porque a música fala sobre All About the Bass. Ela é toda sobre o grave, certo? Sim. Né? Eu curto o grave. E quem canta mais grave que o Zé Ramalho? Ninguém. Ninguém, impossível. É por isso que é tão difícil imitar o Zé Ramalho, porque eu não consigo deixar minha voz muito grave, na real, eu acho. Pois é, ninguém consegue. A gente ninguém percebeu consegue. Isso. É, eu não vou nem tentar imitar, mas você pode fazer o backing vocal comigo, Gina. Deixa tá. Eu me preparar, deixa eu fazer um aquecimento vocal. Eu vou tentar também fazer o melhor possível. Ah! Vamos lá. Eu vou fazer também. Ah! Isso. Vamos lá. Sou todo sobre o grave. Sobre o grave. Sem agudos, sou todo sobre o grave. Sobre o grave. Sem agudos, sou todo sobre o grave. Sobre o grave. Sou todo sobre o grave. Sobre o grave. É, está bem claro. Não sou nenhum tamanho 2, mas eu posso. Como eu devo fazer? Porque eu tenho aquele bumbum que todos os caras curtem. E todas as coisas nos lugares certos. Cara, é muito parecido com o Admirável Mundo Novo dele, né? É muito parecido. Admirável Gado Novo. É quase a mesma letra, assim. É só agora... se você tira, sei lá, os momentos sociais e o gado enquanto pessoas que acompanham o ritmo do mundo e coloca rebolado, talvez. Agora, sabe uma música que ficaria perfeita na voz do Zé Ramalho, traduzida? Qual? Essa aqui, ó. Uma senhora está certa. Todo brilho é ouro. E ela está comprando uma escada pro céu. Quando ela chega, ela sabe que as lojas estão todas fechadas. Com uma palavra ela consegue o que ela veio comprar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E ela está comprando uma escada pro céu. Não ficou perfeito? Ficou ótimo. Parabéns. Será é porque que depois que ela escada... comprar a escada pro céu, ela vai bater na porta do céu. Exato. É tipo um prequel. Será que o Zé Ramalho não gravou essas coisas e a gente simplesmente não sabe? Porque agora que você falou, me parece tão natural. Tão óbvio. Tem aquela parte assim que é assim, né? E eu fico aqui pensando... Pois é, cara. Se ele não gravou isso, ele tinha que ter gravado já. É, ele vacilou. Cara, a gente precisa criar um filme. Olha que puta roteiro, hein? É um filme que a gente grava o podcast, percebendo que o Zé Ramalho deveria ter feito isso. E a gente chega à conclusão de que, na verdade, ele já fez isso, porque é tão natural. Mas aí, quando a gente busca pesquisa na obra dele, a gente vê que ele realmente não fez. E aí, pra consertar esse erro, a gente descobre uma máquina do tempo e volta no tempo pra encontrar o Zé Ramalho jovem pra falar pra ele gravar essas coisas. E aí alguma coisa dá errado e tal. Aí é fácil, depois é só encher linguiça e... sei lá, mas acho que vai ficar legal. Vai ser um puta filme pra ver no avião. Pô, não, e a gente vende pra Netflix e fica rico. É, pra caralho. O 3% já foi uma merda, então assim, a barra tá nivelada por baixo. Pois é, quando eu e o Rafael a gente tava pensando nessa ideia das versões Zé Ramalho, a gente começou a perceber, justamente por tudo isso que a gente falou, a gente começou a perceber o quanto o Zé Ramalho é um dos maiores cantores da música popular brasileira, né? Ah, o quanto ele é importante pra essa história. E por isso seria muito legal a gente ter uma versão do hino nacional cantada pelo Zé Ramalho. É mesmo? É, não ia ser incrível? Você não compraria esse disco? Provavelmente. Você não compraria essa música no iTunes por R$1,99? Compraria. E a gente ficou pensando como seria o hino nacional cantado pelo Zé Ramalho. E aí a gente chegou nessa conclusão aqui, que é assim, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol na liberdade em raios fustos brilhou no céu da pátria nesse instante. Pátria amada, idolatrada, e salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. A bandeira tira o Ordem Progresso e vira Povo Feliz. Puta, que genial, cara, consertou o país. O próprio Michelzinho depois sugeriria ao governo interino que colocasse Povo Feliz no lugar do Ordem Progresso, do slogan do Brasil também. Em vez da faixa branca passar no sentido que ela passa hoje dentro da esfera azul, ela formava um sorriso. Puta que pariu, galera. É isso aí. E ao invés de estrelinhas, tem vaquinhas. Porque é tipo admirável gado novo. Maravilhoso, só melhora. Vamos cantar então com o Povo Feliz? Ê, ô, pátria amada, idolatrada, e Povo Feliz. Quem foi Osório Duque Estrada perto de Zé Ramalho? Não, a letra tá valendo. Olha essa merda, bicho. Cancela esse hino atual aí pro Zé Ramalho. Deitado eternamente, berço esplêndido, iluminado do mar e a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Pátria amada, idolatrada, e povo feliz. De novo. Pátria amada, idolatrada, e povo feliz. Mais uma vez. Pátria amada, idolatrada, e povo feliz. Então, pra terminar esse especial de carnaval, esse podcast não poderia terminar sem que tivesse músicas, né? Sem que tivesse a nossa versão. E a gente criou aqui as marchinhas politicamente corretas. Marchinhas de carnaval politicamente corretas. Pra nesse carnaval você se divertir sem ofender nenhuma minoria. Exatamente. Okay? Então, achei justo. Eu vou mostrar aqui, eu vou cantar aqui pra vocês, e aí se vocês quiserem, eu vou cantar mais de uma vez, se vocês quiserem, vocês me acompanham, tá bom? Tá bom. A primeira, que eu acho que a gente podia inclusive usar pra defender os direitos dos índios daqui pra frente, olha só. Índio quer apito e política é inclusão. Sacou? Índio quer apito e demarcação de terras. Dá pra fazer várias coisas, quer ver? Índio quer apito e distrito solitário indígena. Índio quer apito e centro de referência em assistência social especializados. Não, esse talvez não, mas todos os outros estão pra fazer. Vocês querem cantar junto? Vamos só o Política de Inclusão, que é o refrão, tá? Porque ele engloba todas as demandas, ok? Então, um, opa, dois, três. Índio quer apito e política de inclusão. De novo. Índio quer apito e política de inclusão. Não sabia que repetir. Posso ir mais uma? Essa aqui é de autoria do Rafael, que é um cara que respeita as tolerâncias e toda a comunidade LGBTQ. Acertei? Provavelmente. Quase. Não, mas de qualquer maneira, não é uma música sobre a comunidade LGBT, é uma música sobre penteados. É, mas na verdade, exato, desvia o foco e mostra que, sei lá, todos somos iguais. Provavelmente. É, e hoje cada um tem sua cabeleira, mas quem é o especialista, quem é que mais aparece com o cabelo, é o que vamos descobrir. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele raspa dos lados, passa pomada e não gel? Será que ele é um jogador de futebol? Porque é isso que ele parece. Rafael, quando você for fazer as versões, cara, você tem que respeitar a métrica. Não tem não, cara. Eu tenho que respeitar o cabelo. O cabelo. Artista que é artista faz a própria métrica, Guga. Agora eu vou cantar... Eu tô tipo improvisando um jazz. com a letra. É, foi bem genial. Foi bem isso. Que foi o que eu fiz também no refrão de Índio Querapito e Centro de Referência e Assistência Social Especializadas. Agora, essa música... Você sabe que o carnaval tem um lado triste, né? Do Pierrot chorando por Colombina. Você sabe disso, né, Chico? Você que é um carioca, que entende muito carnaval. Ok. Então essa música é uma música que traz a tristeza pras marchinhas. Cidade maravilhosa, cheia de problemas sociais. Cidade maravilhosa e problemas orçamentários. Cidade maravilhosa, não tem mais Olimpíadas. Cidade maravilhosa, não tem mais royalties do petróleo. Essa achei um pouco triste. Eu, como carioca, fiquei um pouco ofendido, Guga, desculpe. Mas você vê que eu chamei de Cidade Maravilhosa o tempo inteiro. Aí foi a única parte correta da música. Essa aqui também é triste, ó. Ela tem até um tom mais escuro, assim, ó. Chegou a turma do funil. Todo mundo bebe, depois tem cirrose hepática. Ha, ha, ha, ha. Depois tem cirrose hepática, ressaca moral e gravidez indesejada. Vocês querem cantar essa junto? Essa dá pra cantar, vamos lá? Vamos. Chegou a turma do funil. Todo mundo bebe, depois tem cirrose hepática. Depois tem cirrose hepática, ressaca moral e gravidez indesejada. Essa música que eu fiz aqui, essa próxima, ela é legal pra relembrar a época de ouro da alta dos commodities. Yes, nós temos banana, um commodity de baixo valor, de fácil transporte e armazenagem, sem riscos pro investidor. Yes, nós temos banana, commodity de baixo valor, de fácil transporte e armazenagem, sem riscos pro investidor. Excelente. Eu acho que ela podia ser utilizada na promoção comercial do agronegócio brasileiro. E agora, para acabar, finalizar essa temporada, não só esse episódio, mas essa temporada, eu vou cantar várias vezes e eu quero todo mundo cantando comigo uma versão que finalmente desvenda o sentido de uma das marchinhas de carnaval mais cantadas da história, tá? Eu quero vocês vão aprender e vocês cantam comigo, tá bom? Eu vou cantar várias vezes, tá bom. Até acabar. Mulata bossa nova caiu no rally-gale. Não quer dizer nada. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Inventei essa palavra. De novo. Genial. Mulata bossa nova caiu no rally-gale. Não quer dizer nada. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Inventei essa palavra. De novo. Mulata bossa nova caiu no rally-gale. Não quer dizer nada. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Inventei essa palavra. Mulata bossa nova. Não quer dizer nada. Inventei essa palavra. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até depois do carnaval. Vai ter uma nova temporada. Fica esperando. Ela vai acontecer. Inventei essa palavra. De novo, mais alto agora. Mulata bossa nova caiu no rally-gale. Não quer dizer nada. Inventei essa palavra. Mulata bossa nova caiu no rally-gale. Esse é o Mickey cantando. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.